Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome de Deus, porque de eternidade a eternidade reina o Senhor. Você que nos escuta pela rádio, receba a graça bendita e redentiva do nosso Salvador. Creia e saiba, meu querido, que agindo o Senhor, quem impedirá? E você com Cristo é a maioria. Eu quero pedir para que você abra o seu coração, para que a luz do nosso bom Deus fale a sua vida. Nós agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos guardado. E Deus, manifestando a sua bondade e a sua misericórdia, tem levado o teu povo a caminhos e a pastos verdejantes. Em Abacuque, no capítulo 3, a partir do verso 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Louvado seja o nome de Deus. Esse texto, meu querido, mexe muito comigo, porque esse texto, o profeta está dizendo que adoração e buscar a presença do Todo-Poderoso não é circunstancial. Não depende daquilo que acontece ou deixa de acontecer na tua vida, porque ele entende e crê que Deus é maior e melhor. E ele está dizendo, ainda que o produto da oliveira minta, e a ideia que ele está transmitindo a nós, meu querido, é que vai florir e dar os primeiros frutos, mas por uma razão ou outra, esses frutos não se fortalece, não germinam. E o que acontece? A produção, ela é escassa, ou pequena, ou não existe. E ele diz, ainda assim, eu glorificarei, exaltarei o Deus da minha salvação. Eu quero que você coloque algo no seu coração nesta noite, neste dia, que as dificuldades e as tribulações que nós enfrentamos no mundo não é um ponto final, não é o ponto último da sua vida, mas é uma vírgula onde Deus permite que coisas aconteçam, mas que o próprio Deus pode e faz infinitamente mais. Portanto, se o seu casamento não está bom, isso não significa um ponto final, isso significa uma vírgula, porque Deus é o Deus da aliança e Ele tem a capacidade de restaurar o seu casamento. Talvez você esteja com um problema de saúde, e na presença de Deus isso também não é um ponto final, porque é uma vírgula, porque Deus é o médico dos médicos. Para você ter uma ideia, meu querido, que isso significa uma vírgula e não um ponto final, o próprio Jesus declara que aquele que crer nele, e ainda que morra, viverá, porque ele é a ressurreição e a vida. Portanto, em Cristo e para Cristo nós temos a salvação e a primazia. Portanto, erga o seu coração e a sua alma diante do presente do Todo-Poderoso e deixe que a glória de Deus seja abundante sobre a sua vida. Nós estamos transmitindo o Culto Brasil a todo o Brasil e desejamos que o poder do Espírito Santo fale a cada alma. Feche o teu coração, feche os teus olhos, abra o teu coração, melhor dizendo. Nós queremos te pedir hoje, Papai, que a tua boa mão, a tua mão de verdade e de justiça, revele, Senhor, este mundo, que o Senhor é a primazia, que o Senhor é a salvação, que o Senhor é o Deus que traz a existência aquilo que não existe. E nossa esperança, Papai, não é uma esperança infundada, Nossa esperança, papai, não está nos nossos achismos, nas nossas crenças, mas a nossa esperança está na tua palavra que declara que céus e terras poderão passar, mas a tua palavra não há de se passar. Eu quero ministrar hoje que você seja renovado no Espírito, e que você se alegre no Senhor e se exulte no Deus da tua salvação. Porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o Senhor é aquele que estende a tua mão. Derrama, Senhor, da tua bondade e da tua misericórdia. Faça com que cada alma e que cada coração seja hoje repleto da tua presença. Deus amado, eu quero te pedir, papai, portanto, que as pessoas que estão no leito, Senhor, que o Senhor traga não somente a cura física, mas que o Senhor traga, papai, uma convicção que há um Deus, que quando chamado e quando invocado, é um Deus que trata, que liberta, que cura. Nós repreendemos, papai, portanto, tudo aquilo que o diabo tenta cirandar contra as famílias. A tua palavra diz que o Senhor é o príncipe da paz. E manifeste, Senhor, portanto, a tua paz. Manifeste, portanto, a tua bondade e a tua misericórdia sobre cada um. Eleve teu pensamento ao Senhor, meu amado. Deixe que a luz da verdade, que é a palavra do Senhor, e que o poder do Espírito Santo aqueça a sua alma. E que você seja hoje selado pela graça de Deus. Porque de eternidade a eternidade reina o Senhor. E o salmista declara: eu já fui moço e agora sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão. O Senhor é a tua provisão. O Senhor é o nosso porto seguro. Você que está machucado e ferido por conta de relacionamentos, você que é um homem ou uma mulher solteira e que tem dado cabeçadas em relacionamentos que não têm sido edificantes na sua vida, você que recebeu propostas de casamento e não aconteceu nada, você acha que a sua vida está sem uma direção, eu quero hoje abençoar a sua vida. Eu quero te pedir, papai, que hoje o Senhor toque em cada coração que está ferido e machucado por relacionamentos. Pessoas que depositaram a sua esperança no próprio homem, em palavras doces, em comportamentos que foram voláteis, que se passaram como a nuvem. O Senhor é o nosso perfeito amigo. E a tua palavra declara, aleluia, que ainda que teu pai e a tua mãe te abandonem e te rejeitem, eu, o Senhor, todavia, jamais te abandonarei. Acalente, portanto, cada alma e cada espírito nesta noite. Deus, nós queremos apresentar as nossas vidas como um altar de adoração. Nós queremos dizer, Pai, que só o Senhor é santo. Venha, Jesus, sobre a igreja presbiteriana Manancial. Venha, Senhor, sobre essa igreja, nação, sobre o nosso país, do norte ao sul e do leste ao oeste. Porque aonde o Senhor é entronizado, as tuas promessas são realizadas. Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Derrama, portanto, da tua verdade e da tua graça. Ser com cada um, e que a bondade e a misericórdia do Senhor jamais se afastem da tua vida. Receba o amor do Senhor Jesus. Lembre-se e reafirme no seu coração que maior que seja a sua dificuldade, que maior que sejam os obstáculos da sua vida, na presença de Deus isso não significa um ponto final. Na presença do Todo-Poderoso, isso significa uma vírgula. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus da bandeira. Ele é o nosso refúgio, o nosso guarda. E se você crer nisso, você verá a graça e o poder de Deus. Porque a palavra do nosso bom Deus diz que os sinais seguem aqueles que creem. Mas o seu problema, as tuas tribulações, são vírgulas diante do Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz àqueles que estão nos ouvindo pelo rádio, que nesse momento o Senhor adentra a sua casa com a paz que inunda este lugar. Amém? Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Romanos 8:38. Enquanto vocês vão procurando o versículo, eu queria falar da restauração de Deus. Esses dias meditando sobre o que é restauração, o que é restaurar. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Ele o amou. E hoje Deus desenvolve nos nossos corações, nas nossas vidas, um trabalho de restauração. Restauração é quando você vem consertando, lapidando tudo aquilo que foi perdido. Tentando transformar a situação anterior. Deixando aquilo exatamente como foi um dia. Isso é. Quando nós restauramos um patrimônio histórico, você olha e diz, ficou igual ao que era antes. Mas nós sabemos que tem uma verdade por trás disso. Ali foi feito um trabalho de restauração, um trabalho de conserto, um trabalho de lapidação. E é isso que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida hoje. Essa é a obra do Senhor, é um relacionamento profundo com Ele. Em que Ele diz, eu vou lapidar a sua vida, eu vou restaurar a sua vida, nada aquilo que não me pertence ficará, porque Ele nos criou a imagem e semelhança, e Ele nos amou e nos ama até hoje. Então que você permita que Deus restaure o seu coração, restaure a sua vida, afasta tudo e deixa Ele limpar a sua vida, deixa Ele fazer aquilo que Ele tem para fazer, porque Ele é fiel e Ele vai fazer. Amém? Vamos ler o versículo que diz assim, Romanos 8:38. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjo nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e eu quero que você repita comigo assim, nada vai me separar do amor de Cristo. Vamos dizer de novo, nada vai me separar do amor de Cristo, porque eu tenho a marca da promessa. Diga, você que está nos ouvindo em casa, diga, eu tenho a marca da promessa. Deus me criou, Ele me escolheu, porque o amor dEle dura para sempre. Amém? Vamos louvar esse Deus que é maravilhoso. Está olhando para nós nesse momento. Está de mãos abertas para te abençoar nessa noite. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Destruir-me, zombando da minha fé e até chamam contra mim. Querem doiar os poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir de ter que estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Yeah. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minhas vozes Ele mudará. Diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. da minha feia até tramam contra mim. Querem sugar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar seu caminho? A marca da promessa de você tem a marca da promessa. Você que está em casa nos ouvindo, você tem a marca da promessa. Você é escolhido de Deus. E é um Deus poderoso, cheio de amor, que está com as mãos estendidas para te abençoar, para fazer chover sobre a sua vida. Chuva de bênção, chuva de poder. Amém? Glória a Deus, Senhor. Tu és maravilhoso. Jesus, nós sentimos a tua presença nesse lugar, Deus. Faz um cego ver, aquele Deus que muda a situação, aquele Deus que restaura, aquele Deus que cumpre as promessas sobre a tua vida, porque Ele é digno de toda honra e de todo louvor, porque Deus é maravilhoso. Continua com os teus olhos fechados na presença do Eu Sou, declarando que esse Deus é maravilhoso e Ele está aqui hoje para te curar, para tratar as tuas feridas e para restaurar a tua vida, para que você possa voltar a ser a semelhança de Deus, para que você possa voltar a ser tudo aquilo que Deus te criou, tudo aquilo que Deus pensou quando te criou, porque Ele é poderoso. A Ele toda honra e toda glória. Amém, Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Toda honra, Jesus, porque Tu estás assentado, Pai, diante do precioso trono, nas alturas, Deus, e o Senhor, na sua infinita soberania, se inclina para nos ouvir. Amém, Jesus. Nós te louvamos e te adoramos, porque tu és o nosso Deus. Te agradecemos pela tua presença, que nós nascemos, Jesus, para te adorar e louvar o teu santo nome. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Ao que está sentado, cante pro teu Senhor. Sua mão no seu coração, seja uma, cante pro teu Deus.